tá tudo bem. Só porque fugi com outras ontem. Linda, eu já disse que sou de ninguém. Mas me amarro quando nós se encontrar. E ela me pergunta se tá tudo bem. Final de semana eu vou ficar com quem? Linda, eu já disse que sou de ninguém. Mas me amarro quando nós apronta. Segunda não posso, terça não posso, quarta quem sabe, quinta te ligo, sexta não posso, mas talvez possa ter um horário, um compromisso. Mas cê sabe que eu volto logo. Faço o possível pra poder te agradar. Gosto de te ouvir pedindo colo, mas tive que fugir, pois tentou me controlar. Sabe quem é aquela? Sei que tu tem com ela. Quem é essa cadela? Para. Ó, deixa eu te explicar qual que é o ritmo. Liberdade é o que vale, isso é o mínimo. Te conto a verdade, não sou cínico. Já sei que não dá certo, olhar é clínico. Não assinei papel pra ser legítimo. Julgamento do tribunal é meritíssimo. Mas mesmo assim você me intimou. Só pagou de louco que me afastou. Pensou em desistir, melhor cê nem tentar. Já tô te avisando, minha vida é um furacão. Melhor não insistir, eu vou te aconselhar. Guardo aprendizado e todos momentos. Bom. Ela me pergunta se tá tudo bem. Só porque fugi com outras ontem. Linda, eu já disse que sou de ninguém. Mas me amarro quando nós se encontrar. E ela me pergunta se tá tudo bem. Final de semana eu vou ficar com quem? Linda, eu já disse que sou de ninguém. Mas me amarro quando nós apronta. Eu quis te dizer, cê não quis me escutar. Não leve esse caso tão a sério. Gosto do prazer, da liberdade de voar. Pra ser feliz não tem mistério. Linda, não me espere em casa que eu não volto hoje. Mas amanhã talvez seja diferente. Se tu quiser averiguar o que houve, eu te avisei que nada era pra sempre. Aproveite o tempo enquanto estou aqui, estou aqui. Mas tu já sabe que eu sou de ninguém. Vejo no relógio, eu já tenho que partir. Mas cê insiste perguntando com quem. Cê não me engana não, perde a razão. Diz que não se importa, levando pro coração. Sem complicação, te livro da ilusão. Nem tenta me cobrar, pois faço só por diversão. Ela me pergunta se tá tudo bem. Só porque fugi com outras ontem. Linda, eu já disse que sou de ninguém. Mas me amarro quando nós se encontrar. E ela me pergunta se tá tudo bem. Final de semana eu vou ficar com quem? Linda, eu já disse que sou de ninguém. Mas me amarro quando nós apronta.